Fecheiro 36, página 320, capítulo 32. Nas horas em que a noite é mais profunda, quando até os cães selvagens dormitam e os mochos estão em silêncio, um velho chega à nossa tenda. Está sujo e esfarrapado e tem o cabelo coberto de cinza e terra. Traz a roupa molhada por ter atravessado o rio a nado. Porém, quando fala, os seus olhos são límpidos. Vim buscar meu filho. O rei de Troia vai ajoelhar-se aos pés de Aquiles e curva a cabeça encanecida. Estás disposto a ouvir a prece de um pai, poderoso príncipe da Fetia, o melhor dos gregos? Como que em transe, Aquiles fita os ombros do ancião, que tremem com a idade e estão curvados sob o peso do desgosto. Aquele homem teve 50 filhos e perdeu-os quase todos. Estou pronto a ouvir-te, responde Aquiles. Que os deuses te abençoem pela tua bondade, diz Príamo. Pousa as mãos frias na pele ardente de Aquiles. Esta noite fiz uma longa viagem, movido pela esperança. Um arrepio percorre-o, devido ao frio da noite e à roupa molhada. Lamento apresentar-me diante de ti neste estado lastimoso. As tuas palavras parecem despertar um pouco Aquiles, que diz: não te ajoelhes, deixa-me servir-te de comida e bebida. Estende-lhe a mão e ajuda o rei a pôr-se de pé. Dá-lhe uma capa seca e as almofadas fofas que Fênix prefere e serve-lhe vinho. Ao lado da pele enrugada de Príamo, Aquiles parece de súbito muito novo. Obrigado pela tua hospitalidade, agradece Príamo. Tem um sotaque marcado, mas fala devagar e o seu grego é bom. Ouvi dizer que és um homem nobre, e é à tua nobreza que faço apelo. Embora sejamos inimigos, nunca tiveste fama de ser cruel. Suplico-te que me devolvas o corpo do meu filho para fazer o seu funeral, de modo que a sua alma não vagueie por aí. Enquanto fala, tem o cuidado de não olhar para a sombra que se encontra ao canto, com o rosto voltado para baixo. Aquiles fita o côncavo sombrio das mãos. Revelas coragem ao vir aqui sozinho, diz. Como chegaste ao acampamento? Fui guiado pela graça dos deuses. Aquiles ergue os olhos para ele. Como sabias que eu não iria matar-te? Não sabia, responde Príamo. Segue-se um silêncio. A comida e o vinho estão diante deles, mas nenhum nem outro come ou bebe. Através da túnica, entrevejo as costelas de Aquiles. Os olhos de Príamo encontram o outro corpo, o meu, deitado na cama. Hesita um momento. Aquele é o teu amigo? Filtatos, responde Aquiles com brusquidão. O mais adorado, o melhor dos homens, assassinado pelo teu filho. Lamento a perda que sofreste, diz Príamo, e lamento ter sido o meu filho a tirar-te, mas suplico-te que tenhas piedade. Na dor, os homens devem ajudar-se mutuamente, embora sejam inimigos. E se eu não o fizer? As suas palavras tornaram-se rígidas. Paciência. Após um momento de silêncio, Aquiles diz: mesmo assim podia matar-te. Aquiles. Eu sei, responde o rei numa voz calma e destemida, mas vale a pena ter arriscado a vida, se houver uma hipótese de a alma do meu filho repousar. Os olhos de Aquiles ficam marejados de lágrimas, desvia o olhar, de modo que o ancião não veja. É justo procurar dar paz aos mortos, diz Príamo numa voz doce. Tu e eu sabemos que não há paz para aqueles que continuam a viver. Pois não, murmura Aquiles. Nada se move na tenda e o tempo parece não passar. Depois, Aquiles põe-se de pé. Já é quase madrugada e não quero que corras perigo durante a viagem de regresso. Vou mandar os meus criados prepararem o corpo do teu filho. Quando partem, ele abate-se ao meu lado, com o rosto apoiado no meu ventre. As lágrimas que verte sem parar tornam-me a pele escorregadia. No dia seguinte, transporta-me até à pira. Briseida e os mirmidões ficam a vê-lo colocar-me sobre o monte de lenha e friccionar a pederneira. As chamas rodeiam-me e sinto a vida escapar-se ainda mais de mim e reduzir-me a um ténue frémito no ar. Anseio pela escuridão e o silêncio do mundo das trevas, onde poderei repousar. É ele próprio a recolher as minhas cinzas, embora essa seja uma tarefa de mulher. Deposita-as numa urna dourada, a mais bela que existe no acampamento, e volta-se para os gregos que observam. Quando eu morrer, encarrego-vos de misturar as nossas cinzas e de nos sepultarem juntos. Heitor e Sarpedon morreram, mas outros heróis tomam o seu lugar. Anatólia tornou-se rica em aliados que fazem causa comum contra os invasores. O primeiro é Memnon, rei da Etiópia. Esse monarca possante, de pele escura, que avança com um exército de soldados tão escuros como ele, de um negro polido, fica a sorrir na expectativa. Foi até ali em busca de um homem, e apenas de um. Esse homem vai ao seu encontro, armado apenas com uma lança. Tem as correias do peitoral mal fechadas e o cabelo, em tempos brilhante, está agora escorrido e mal lavado. Memnon ri. Aquilo vai ser fácil. Quando cai, dobrado à volta de um longo cabo de madeira de freixo, o sorriso desvanece. Com ar cansado, Aquiles recupera a lança. Seguem-se os cavaleiros, com os peitos expostos e a pele a brilhar como madeira tratada com óleo. Usam o cabelo atado atrás e carregam nos braços lanças e setas aceradas. Das selas pendem-lhes escudos curvos em forma de crescente que parecem feitos de pedaços da lua. À frente destaca-se uma figura montada num corcel castanho, com o cabelo solto, olhos escuros, anatolianos, curvos e ferozes, lascas de pedra que percorrem incessantemente o exército diante dela, Penthesileia. Enverga uma capa, e é isso que contribui para a sua perdição, que permite que a puxem do cavalo, pegando-lhe pelos membros leves e airosos como os de um gato. Com uma graciosidade desenvolta, dá uma reviravolta e, rápida como um relâmpago, procura com uma das mãos a lança atada à sela. Acocora-se no chão, empunhando-a com firmeza. Um rosto surge acima dela, sinistro, sombrio, turvo. Já não usa armadura e expõe toda a pele às investidas. Agora está virado para ela, com uma expressão esperançosa, anelante. Ela ataca-o, e o corpo de Aquiles evita a ponta mortífera com uma desenvoltura e uma agilidade inacreditáveis. Sempre, como os seus músculos revelam, à procura da vida e não da paz trazida pela lança. Ela faz novo arremesso, e semelhante a uma rã, ele salta por cima da ponta, com o corpo leve e flexível. Emite um som de mágoa. Tivera esperança, uma vez que ela matara muitos. Porque, em cima do cavalo, ela parecia tão semelhante a ele, tão rápida e graciosa, tão implacável. Mas não o é. Um único lançamento fala cair por terra. Deixa-lhe o peito rasgado, como um campo sob o arado. As mulheres que a acompanham soltam gritos encolorizados contra os seus ombros curvados que se afastam. O último é um jovem, Troilo. Mantiveram-no na sombra como medida de segurança. O filho mais novo de Príamo. O que querem que sobreviva? Foi a morte do irmão a tirá-lo de trás das muralhas. Ele é bravo, insensato e não dá ouvidos a ninguém. Vejo-o tentar escapar das mãos dos irmãos mais velhos que se esforçam por segurá-lo e saltar para o carro. Voa em frente como um galgo à solta em busca de vingança. A ponta do cabo da lança atinge-o no peito, que apenas começa a alargar e a tornar-se adulto. Ele cai sem largar as rédeas e os cavalos assustados põem-se em fuga, arrastando-o atrás de si. A ponta da lança bate nas pedras, escrevendo na poeira com a sua unha de bronze. Por fim, ele liberta-se e põe-se de pé, com as pernas e as costas arranhadas e cobertas de feridas. Enfrenta o homem mais velho, que se erga à sua frente, a sombra que domina o campo de batalha, o rosto ameaçador que, fatigado, mata homem após homem. Vejo que, com os seus olhos brilhantes, com o queixo corajosamente erguido, não lhe resta uma hipótese. A ponta atinge a saliência macia da garganta e o líquido jorra como tinta de escrever, com a sua cor desvanecida pelas sombras que me rodeiam. O rapaz cai. Dentro das muralhas de Troia, mãos apressadas colocam rapidamente as cordas num arco. Uma seta é escolhida e pés, céleres de um príncipe, sobem os degraus que conduzem a uma torre virada para um campo de batalha coberto de mortos e moribundos, onde um deus aguarda. É fácil para Paris encontrar o alvo. O homem move-se lentamente, como um leão ferido e doente, mas o seu cabelo louro é inconfundível. Paris coloca a flecha. Para onde aponto? Ouvi dizer que ele é invulnerável, exceto... Ele é um homem. Responde Apolo. Não é um deus. Se o atingires, morre. Paris aponta. O deus leva o dedo à remes da flecha. Depois expira uma baforada de ar, como que a fazer voar flores de dentes de leão ou a empurrar barcos de brincar na água. E a flecha voa, certeira e silenciosa, descrevendo um arco descendente em direção às costas de Aquiles. Este ouve um ligeiro zumbido que produz ao passar um segundo antes de atingir o alvo. Volta um pouco a cabeça, como que a vê-la chegar. Fecha os olhos e sente a ponta penetrar na pele, separar músculos espessos, abrir caminho entre os dedos entrelaçados das costelas. Aí, finalmente, encontra o coração. O sangue brota entre as omoplatas, escuro e viscoso como óleo. Aquiles sorri quando o seu rosto bate na terra. Capítulo 33. As Nereides vão buscar o corpo, arrastando na sua esteira as túnicas feitas de espuma do mar. Lavam-no com néctar e óleo de rosas e entretecem flores no seu cabelo dourado. Os mirmidões constroem-lhe uma pira e colocam-no sobre ela. As ninfas choram enquanto as chamas o consomem. O seu corpo, tão belo, fica reduzido a ossos e cinzas. Mas muitos não choram. Briseida, que fica a ver até as últimas brasas se apagarem. Tétis, muito direita, com o cabelo preto solto a ondular ao vento. Os homens, reis e plebeus. Eles reúnem-se a uma certa distância, receosos dos estranhos lamentos das ninfas e dos olhos penetrantes de Tétis. Ajax, com a perna ligada e a sarar, está à beira das lágrimas, mas talvez esteja apenas a pensar na sua promoção, há muito aguardada. A pira extingue-se. Se as cinzas não forem recolhidas de imediato, serão levadas pelo vento. Mas Tétis, a quem essa tarefa incumbe, não esboça um movimento. Por fim, Ulisses é enviado para falar com ela. Deusa, devíamos saber qual a tua vontade, diz ele depois de se ajoelhar. Queres que sejamos nós a recolher as cinzas? Ela volta-se para o fitar. Talvez haja tristeza nos seus olhos, ou talvez não. É impossível dizer. Apanhem-nas, enterrem-nas. Eu já fiz tudo o que tinha a fazer. Grande Tétis, responde Ulisses, inclinando a cabeça. O teu filho desejava que as suas cinzas fossem depositadas. Eu sei o que ele desejava. Façam o que quiserem. Isso não me diz respeito. Servas enviadas para recolher as cinzas transportam-nas para a urna dourada onde repouso. Irei sentir as cinzas dele quando caírem sobre as minhas. Penso nos flocos de neve no Monte Pelion, frios sobre as nossas faces coradas. As saudades que sinto dele são como fome, fazem-me sentir vazio. Algures, a sua alma está à espera, mas não em sítio nenhum que me seja dado a alcançar. Enterrem-nos, escrevam os nossos nomes por cima, deixem-nos ser livres. As suas cinzas caem sobre as minhas e não sinto nada. Agamemnon convoca um conselho para deliberar sobre o túmulo que irão construir. Devia ficar no campo onde ele caiu, sugere Nestor. Macaon abana a cabeça. Ficará mais central na praia, junto da ágora. Isso é a última coisa que queremos. Iremos passar o dia a tropeçar nele, contrapõe Diomedes. Eu acho que deve ser na colina, na cumieira, junto do acampamento, diz Ulisses. Em qualquer sítio, seja onde for. Vim ocupar o lugar do meu pai, diz uma voz límpida ao fundo da sala. As cabeças dos reis voltam-se para a abertura da tenda. Um rapaz encontra-se no limiar. Tem o cabelo de um ruivo vivo cor de fogo. É belo, mas de uma beleza fria, como uma manhã de inverno. Só os mais broncos não perceberiam a que pai se referia. Está gravado em cada linha do rosto dele, com uma tal nitidez que me parte o coração. Só o queixo é diferente, terminando em ponta, como o da mãe. Sou o filho de Aquiles, anuncia. Os reis olham-no fixamente. A maioria nem sabia que Aquiles tinha um filho. Só Ulisses tem presença de espírito suficiente para falar. Podemos saber como se chama o filho de Aquiles? O meu nome é Neoptólemo, mas chamam-me Pirro, fogo. Mas não há nenhuma chama nele, para além do cabelo. Onde é o lugar do meu pai? Idomeneu, que o ocupou, levanta-se. É aqui. Os olhos de Pirro percorrem o rei cretense. Perdoo a tua presunção. Não sabias que eu vinha. Senta-se, antes de prosseguir. Senhor de Micenas, senhor de Esparta, ofereço-me para servir no vosso exército, conclui com uma ligeiríssima inclinação de cabeça. A expressão do rosto de Agamemnon oscila entre a incredulidade e o desagrado. Pensava que a história com Aquiles tinha acabado. E a atitude do rapaz é estranha, enervante. Não pareces ter idade suficiente. 12 anos. Ele tem 12 anos. Vivi com os deuses no fundo do mar, responde o jovem. Bebi o seu néctar e alimentei-me de ambrósia. Agora venho vencer esta guerra. As moiras disseram que Troia não cairá sem mim. O quê? Pergunta Agamemnon, aterrado. Se assim for, é um prazer ter-te entre nós, responde Menelau. Estávamos a falar do túmulo do teu pai e do local para o construir. Na colina, insiste Ulisses. É um lugar adequado para eles, concorda Menelau com um aceno de cabeça afirmativo. Para eles? Segue-se uma ligeira pausa. Para o teu pai e o seu companheiro, Pátroclo. E porque há de esse homem ser sepultado ao lado de Aristós Acaion? O ar fica pesado. Todos aguardam a resposta de Menelau. O teu pai formulou o desejo de que as cinzas de ambos fossem depositadas juntas, príncipe de Neoptólemo. Não podemos sepultar um sem o outro. Pirro ergue o seu queixo afilado. Um escravo não tem lugar no túmulo do amo. Se as cinzas estão juntas, já não há nada a fazer. Mas não permitirei que a fama do meu pai seja diminuída. O monumento é para ele e apenas para ele. Não permitam que seja assim. Não me deixem aqui sem ele. Os reis entreolham-se. Muito bem, diz Agamemnon. Será como dizes? Eu sou ar e pensamento, e nada posso fazer. Quanto maior o monumento, maior o homem. A pedra que os gregos extraem para o seu túmulo, enorme e branca, estende-se até ao céu. Tem uma inscrição, Aquiles. Será erguida em memória dele e dirá a quem passa. Ele viveu e morreu. E vive de novo na recordação. Os estandartes de Pirro têm o emblema de Siros, a terra de sua mãe, não de Fetia. Também os seus soldados são de Siros. Submisso, Automedonte dispõe em linha os mirmidões e as mulheres para lhe darem as boas-vindas. Vêem-no avançar pela praia, com as suas tropas reluzentes, recém-criadas, com o cabelo de um louro avermelhado, semelhante a uma chama contra o azul do céu. Sou o filho de Aquiles, diz-lhes ele. Vocês são a herança a que tenho direito por nascimento. Agora devem-me lealdade. Os seus olhos fixam-se numa mulher que está de olhos baixos e com as mãos cruzadas. Dirige-se a ela e ergue-lhe o queixo. Como te chamas? Pergunta-lhe. Briseida. Ouvi falar de ti. Foi por tua causa que o meu pai deixou de combater. Nessa noite envia os guardas para irem buscar. Eles agarram-na pelos braços enquanto a conduzem à tenda. Ela tem a cabeça curvada, numa atitude submissa, e não se debate. A aba da tenda abre-se e empurram-na lá para dentro. Pirro está recostado numa cadeira, com um pé a oscilar descontraído. Em tempos, Aquiles devia ter-se sentado dessa maneira. Mas os olhos dele nunca foram assim, vazios como as profundezas infindas do oceano negro, cheias de nada que não sejam os corpos e zangos dos peixes. Meu senhor, diz ela ajoelhando-se, o meu pai afastou-se do exército por tua culpa. Devias ser uma boa escrava na cama. Os olhos de Briseida estão mais escuros e velados do que nunca. É uma honra ouvir-te dizer isso, senhor, mas não creio que fosse por minha causa que ele deixou de lutar. Então, por que foi, na tua opinião de escrava? Uma sobrancelha bem traçada ergue-se. É aterrador vê-lo falar assim com ela. Pirro assemelha-se a uma cobra. Não se sabe onde irá atacar. Eu era um prémio de guerra e Agamemnon desrespeitou-o ao levar-me. Foi apenas isto. Não eras escrava dele na cama? Não, meu senhor. Basta, disse ele numa voz agreste. Não me mintas mais. És a melhor mulher do acampamento. Pertencias-lhe. Os ombros dela ergueram-se um pouco. Não quero que me tenhas em mais alta conta do que mereço. Nunca fui tão afortunada. Porquê? O que se passa contigo? Ela hesita. Ouviste falar do homem que foi sepultado com o teu pai, meu senhor? Claro que não ouvi falar dele. Ele não é ninguém, responde Pirro com o rosto inexpressivo. No entanto, o teu pai amava-o muito e cumulou-o de honrarias. Seria um prazer para ele saber que foram sepultados juntos. Ele não precisava de mim. Pirro fita. Meu senhor, silêncio. A palavra estala sobre ela como um chicote. Vou ensinar-te o que significa mentir a Aristos Acaion. Põe-se de pé. Vem cá. Ele só tem 12 anos, mas não parece. Tem o corpo de um homem. Lamento ter-te desagradado, meu senhor, diz ela, com os olhos muito abertos. Mas podes perguntar, seja quem for, a Fênix ou a Automedonte. Eles dir-te-ão que não estou a mentir. Dei-te uma ordem. Ela põe-se de pé, com as mãos a remexer nas pregas do vestido. Corre, digo eu no murmúrio, não te aproximes dele. Mas ela fala. Meu senhor, que queres de mim? Ele avança para ela com os olhos a arder. Tudo o que me apetecer. Não vejo de onde vem a lâmina. Está na mão dela e a seguir avança sobre ele. Mas ela nunca matou um homem. Não sabe a força nem a convicção com que é preciso cravar a arma. E ele é rápido e já se desvia. A lâmina corta a pele numa linha irregular, mas não se enterra. Ele derruba-a. Sem dó nem piedade. Ela atira-lhe a faca ao rosto e foge. Sai a correr da tenda. Escapa às mãos demasiado lentas dos guardas. Segue pela praia e entra pelo mar dentro. Pirro segue no seu encalço, com a túnica rasgada e aberta, com o ventre a sangrar. Para junto dos guardas pasmados e calmamente tira uma lança da mão de um deles. Atira-a. Incita um dos guardas. Agora ela já está para lá, de rebentação. Um momento, murmura Pirro. Os braços dela erguem-se nas ondas cinzentas, como um bater firme de asas. Ela foi sempre a melhor nadadora de nós os três. Costumava jurar que uma vez tinha ido até à ilha de Ténedos, uma travessia que leva 2 horas de barco. Sinto-me triunfante, enquanto ela se afasta cada vez mais da margem. O único homem cuja lança poderia tê-la alcançado está morto. Ela está livre. O único homem, à exceção do filho desse homem. A lança voa do alto da praia, precisa e sem produzir um som. A ponta atinge-a nas costas. Como uma pedra arremessada contra uma folha que flutua. A água negra engole-a de uma só vez. Fênix envia um homem, um mergulhador, para procurar o corpo. Mas ele não o encontra. Talvez os deuses de Briseida sejam mais bondosos do que os nossos. E ela encontre repouso. Daria de novo a minha vida para que assim fosse.